violência e atração. Redondeza e respeito, perícia exata, conceito e ceito, tendência frustrada. Dignidade primitiva, o teu valor conquistado, obtido. Um lutador tem miséria e burguesia, Ribeirão é disputada, classe baixa e classe alta, RP danificada, playboy, malandragem, vagabundas e lei, sufoque e ignorância, como eu já sei. Palco de batalha é inevitável, roubo e homicídio, consequência provável. Comunidade de diversão, com lazer e muita mina, pro outro lado a violência constitui a pracinha. Diversão e lazer, pracinha, diversão e lazer. Respeito, receito, receito, vulgo, TCD, pracinha, hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer. Respeito, receito, receito, vulgo, TCD. De um lado da cidade, só prédios e prédios, concretiza playboyzada, jogada no brejo, lugares onde pessoas mal vestidas são julgadas suspeitas de algumas intrigas. Vacas, cadelas, burguesas fedidas, para mim não tem valor, são vulgares exibidas. Prefiro uma qualquer, sem dinheiro, extrovertida, sem interesse algum, de caráter acima, aliada a essa banca de playboy. São eles polícia, cheirando carniça. Esses é o tiro de grandão e vacilão, então com você se identifica? Pode crer! Adelino Simeone, área de notícias não paga a playboys, vagabundas muito menos a polícia. Em respeito eu mostro que de responsa e orgulho, TCD seu nego lê. Na subida do morro eu posso avistar, sorridente, contente, toda molecada, periferia, diversão, com lazer e muita mina, sorvete, bebida, droga, delinquência na pracinha. Hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer. Respeito, receito, receito, vulgo, TCD, pracinha, hey! Diversão e lazer. Na favela a malandragem é indestrutível, armas e drogas são um grande incentivo. A meninada, criança, menor ainda cedo, se auto influencia, violência, bandidagem e o medo. Dia a dia cresce, envolvidos e precisa, a consciência se esquece, enquanto muitos esnobam, dinheiro é sucessão. A fome e a miséria se expandem em Ribeirão, rua de terra, monofobia e desespero. Barracos, barracos, barracos, vilas e becos, sorridente, alucinados, tomam conta e faz a festa. Hey! Rapaziada se agita, aquilo que não festa, aliada a uma pá de camarada, manos meus, curtindo a vida errada. Levam suas sinas de acordo com o tema, cada um abraça a sua e não tem nenhum problema. Apesar de se inteirar e ser a consequência, eu não tiro, miro, não piro mais. Isso é dependência, o poder quer sua destruição, agindo desse modo, mais um finado então. Na miséria é diversão, com lazer e muita mina, eu não consigo, eu não preciso de maconha e cocaína. Pracinha, hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer. Respeito, receito, receito, vulgo, TCD, pracinha, hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer, pracinha, hey! Diversão e lazer. Respeito, receito, receito, vulgo, TCD. Precisamos parar, pensar em coisas assim, enfim, conscientizar, refletir antes de escolher o seu caminho, opção, reputação. Você está sozinho, mantenha a distância de fatos banais, playboys, vagabundas e policiais. Simeone, diversão, com lazer e muita mina, sistema Ribeirão, TCD, identifica pracinha, diversão e lazer. Respeito, receito, receito, vulgo, TCD pra crer. Paz a todos.